ei, ei, ei, yo, yo. Yeah. Não olho de canto pros mano que eles te flagra. Banca forte, protege os malote, Pompeia, chicote, estrala. Não vem pedir corte testando minha humildade. Eu não testo a sua fé abusando de falsidade. Papo de maloca, nós chega com o pé na porta. Não suporta, junta seus trapos e fica no sapato. Nós é rato de rua, portanto fica na sua. Eu fico na minha até que eu me sinta incomodado. Aviso foi dado, é poucas pros arrombado. Que acha que hip hop é roupa e fica chapado. Tem uma voz meio rouca no peito, os cordão dourado. Mas só esqueceu de detalhe fazer os rap bolado. Eu chego no sapato, respeito quem vem primeiro. Mas cê vem do meu cargo e penso bem no que eu falo. Contrário de todo fluxo, cartucho cheio de rima. Visando o futuro luxo geral, de mão pra cima. Fico de longe flagrando, marcando meu território. Os emocionados, milhões emocionados, huh? Querem tirar benefício do meu jeito simplório. Mas também quero cifrões, eu também quero. Meu mano, o game é sinistro, isso é bem notório. Relações e condições, relações e condições. Antes que vire rotina, eu vou abrir os meus olhos. Emocionados, milhões emocionados. Lá fora, quem são eles, quem são? Função, meta, coca, álcool, vem com eles, tensão. Eu driblo na contramão, tô só com fino. Tô bem peregrino, eu não sou daqui, então cuzão. Tempo é money, money, money. Solta o verbo pra negócio. Viu potencial, não sou degrau, muito menos teu sócio. Nessa escalada social, eu mito, alô cogito. Fala, os bico tão tudo esquisito. Três preto na marginal, inspira matilha. 288 nego, então segura a quadrilha. Se é jogo de ladrão, sair com as manilhas. Apaga pra ver que aqui cês vão sambar de sapatilha. E eu não sou telespectador da própria depressão. Me falta tempo pra quem falta noção. Eu busco solução, emocionados não. Lado a lado com Silvio nesse show do milhão. Fico de longe flagrando, marcando meu território. Os emocionados, milhões emocionados, huh? Querem tirar benefício do meu jeito simplório. Mas também quero cifrões, eu também quero. Meu mano, o game é sinistro, isso é bem notório. Relações e condições, relações e condições. Antes que vire rotina, eu vou abrir os meus olhos. Emocionados, milhões emocionados. Então cogito, sem ingressia, sem atrito. Sem emoção, na razão conquisto. Sem emoção, na canção protesto. Gueto no dialeto, maciço igual concreto. Herança da diáspora, África, Carcará. Em qualquer região, a voa pique um avião. Mas tem a fibra, Joe. Então saca as libra, Joe. Esse papo é tão criminal, pique 10 pés no grow. Ou a balança, cutela, peça. Mas será que compensa? As quebrada tá cheia de referência. Inteligência, calmaria, cabeça fria. Guardado rap é corregedoria. Tô fora, nem é metendo a marra. Só que vem com a minha cara. Meu trabalho na hora da sua farra. Disposição não pode faltar. Plantar, colher, comer, fumar. Plantar, colher, comer, fumar. Fico de longe flagrando, marcando meu território. Os emocionados, milhões emocionados, huh? Querem tirar benefício do meu jeito simplório. Mas também quero cifrões, eu também quero. Meu mano, o game é sinistro, isso é bem notório. Relações e condições, relações e condições. Antes que vire rotina, eu vou abrir os meus olhos. Emocionados, milhões emocionados.